Só, eu não esqueço. Primeira vez que te encontrei, a coisa mais linda que eu já avistei. Não tenho mais olhos pra outra mulher, nunca vou trair a minha de fé. Antes do café, depois do jantar, e a toda hora quero te provar. Além da paixão, tesão e desejo, de frente pro mar, o primeiro beijo. Sobre o som das ondas, o brilho da lua, tipo uma pintura, tua pele nua. Tudo tão intenso, desde o início, teu corpo é perfeito e virou meu vício. Ela é um espetáculo nesse hospício, ela é show, eu quero ingresso vitalício. Quero tua boca mais que o paraíso, sou aventureiro atrás do teu sorriso. Tenho o que eu preciso e tudo que eu quero, te amo e não é pouco, e eu sou sincero. E com teu abraço me sinto invencível, esses olhos verdes nada mais incrível. Você faz o invisível se tornar visível, e sem orgulho mergulhamos no impossível. Fugimos do inferno, o céu é acessível. Ela me mostrou que amar é possível. Somos grãos de areia perto do oceano, ela é de Vênus e eu marciano. Encantei na cor da íris e milaciano, eu sou Beethoven, teu corpo é meu piano. Faz minha jornada, outra vez ingresso, longe de você, só vejo o regresso. Bota a casa em ordem, chamo no progresso. Você é meu tudo, nada mais eu peço. Fizemos pontes em outra ponte aérea, história de amor, além da matéria. E não é pouca a luz que vem da chama, em casa, na estrada, a gente se ama. Prepara as malas que eu vou te levar, vamos fazer um filho, construir um lar. Uma família, base alicerce, achou que já ouviu minha prece. Não tenho pressa, vem comigo, preciosa, mulher maravilha, és maravilhosa. Orgasmo poema, ela é rima e prosa, mais que imponderada, ela é poderosa. O crime da rosa, da cor do pecado, eu tava errado, o seu lado certo. Rua é perigosa, o amor complicado, sem você comigo, o mundo é deserto. Fica perto de mim, amor, hoje eu não quero sair. Vem comigo pra onde for, se você não quero ir. Fica perto de mim, amor, hoje eu não quero sair. Vem comigo pra onde for, se você não quero ir. Fica perto de mim, amor, não quero sair. Comigo pra onde for, se você não quero ir. Aquele domingo de sol, teu universo no quintal, embaixo desse lençol, nosso momento imortal. Aquele domingo de sol, teu universo meu quintal, embaixo do lençol, nosso momento imortal. Nosso momento imortal. Nosso momento imortal.